por favor, é o Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. Autorização de reboque, senhor, aqui da remota para o Gate 8. Confirmando que está chamando, o tráfego da TAM, que está aí na remota, que é reboque até o portão 08? Positivo. Só um minuto agora. Então, 3.0, escuta. Prossiga. Confirmado para o pushback. 10 minutos. Good morning, American 980. American 980, just a minute to copy for level 350 approved. Salvador Recife, just a minute. E o departure will be UCA. American 980, copy flight level 350 and the departure is UCA. O tráfego da TAM no reboque na posição remota, informa que o portão está acompanhando o portão 09. Ele me informou que em 10 minutos vai chamar para o pushback. O senhor consegue fazer esse reboque dentro dessa faixa de tempo? Confira. Positivo, temos sim, temos como fazer dentro dos 10 minutos. Ok, então está autorizado de imediato iniciar, agilizando a medida possível o tráfego da TAM da posição remota até o portão 08. Estou ciente, tem livre o reboque e reporte técnico. Ok, estamos começando. American 980, are you ready to cut? American 980, is at the gate 11. Eu tenho um chamado Recife, falando 350, eu tenho 358, take off 410, after take off left turn, Puka departure, and Aru transition, Alfa Romeo uniform transition, Scott code 5504, control departure frequency 120.8. Hey, American 980 is copying. Puka departure, flight level 350, Aru transition, 5504 on the clock, and frequency 120.8. After takeoff, left turn, runway 10. And after takeoff, it's a left turn from runway 10, American 9860. That's correct, your copy, and the report ready to start in the push. Will do, sir. Thank you, American 980. Station 02 approved, start and push, report taxi 3153. Mike XL. Mike XL, prossiga. Já estacionado aqui no Gate 2. Sim. Estou ciente, grato. O Passo Betão. Ok, um bom trabalho. Well, South 9970. And request PS2 Teresina, just a minute, kilometer 250 approved. Salve Salvador, bom dia, total 9910, livrou pista. 9910, bem-vindo, prossiga via Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, total 9910. Down 3153, 169 on board, 3 hours 40 minutes, alternate continents. T153, taxi approved, Indian Alpha to the world, point 110, call tower, frequency 118.6, and Canadian 020, confirm alternate. Okay, you Roger, CSX via Inc. and Alpha Hotel Tower 118 Decimal 60 standing 1020. We have 169 on board. Any alternative? Copy that. Roger. Salvador, Santos 3890 para táxi. Está com 3:10, 116 no Probel, Terra Natal. 90, táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 18.6 com a torre, 1020 mais 20, voo. Índia e Alfa, no ponto de espera 18.2, obrigado, bom dia. Ponto de espera 18.6, 118.6. Corrigindo 18.6, obrigado, bom dia. Volta só um minuto, manda até meu peixe. Será o sol fala. Qual é o quarto? 9970, alerta, Scott. Provisão outro vizinho, level 360. Take off on 10, off, take off left turn. Departure will be mobile, then flock transition. Mobile departure and then flock transition. After follow south downward. Scroll code south 512 and control departure frequency 120.8. Off transition. 20.8. Echo 3, report to ready to start in push. Is that all? 9960. Echo Delta, copy. Manatim e o peixe, decola uma 7, curva direita, corredor axé, caixa prego, sinal padrão 0125, controle 120.8. Correto, confirme que eu vi. Ciente, chame em torno 8.6 para acionamento da colagem, 1020 na ajuste, bom voo, Delta. cara, tá em Salvador. Alterando 22. Não vai entrar na residência. American 980 for push and start from gate 11. 10-11 approved, starting to push American 980, report text.